Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começamos com a notícia de que os Pearl Jam vão editar o seu 10º álbum, Lightning Bolt, dia 14 de outubro. Este álbum é o primeiro registro de estúdio da banda desde o aclamado Black Spacer. Já se encontra disponível no iTunes e também já passou nas rádios nacionais o novo single Mind Your Manners. Ou melhor, uma amostra do primeiro single. A divulgação dos Pearl Jam divide-se em duas fases. A primeira começa dia 11 de outubro e termina a 1 de novembro. Já a segunda inicia-se a 15 de novembro e termina a 6 de dezembro. Ficamos com a música dos Pearl Jam, Just Breathe. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh? Stay with me, yeah, let's just breathe. This time my sin's never gonna let me win, uh-huh. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take. Till I meet you on the other side. A banda de tributo aos Coldplay, Viva Lá Coldplay, apresenta-se no dia 19 e 20 de julho no palco do Casino Espinho para duas noites de espetáculos memoráveis. O Viva Lá Coldplay, uma conceituada banda inglesa. O espetáculo tem um preço de 15€, mas para quem quiser usufruir do jantar, terá de pagar 32€. Fiquemos agora com o tema dos Coldplay, Paradise. she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Motivação Icona Pop com o tema I Love. Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka det. anos Vampire Weekend, que atuaram no passado dia 12 do festival Ótimos Alive, querem gravar o videoclipe para o tema Unbelievers em Lisboa e pedem a participação de fãs portugueses. As gravações já decorreram, logo estes fãs já estão escolhidos, por isso aguardamos o lançamento do videoclipe. Agora no Motivação, Vampire Weekend, com o tema do videoclipe Unbelievers. Das Artes terá lugar no dia 16 e 23 de julho em Coimbra. Poderemos contar com uma programação cultural de excelência. Depois de temas como a noite, a água, paixões e viagens, o tema deste ano é a natureza. Será apresentado no dia 16, dia da abertura, a exposição produzida pela Fundação EDP, Território Comum, Imagens do Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa de 1955-1957, em que reúnem 100 fotografias inéditas que testemunham paisagens, povoações, edifícios, rostos e modos de vida da época. Irá existir também um ciclo de artes plásticas, poderá também assistir ao ciclo das artes do palco no Teatro Académico Gil Vicente, onde o festival apresentará pela primeira vez a Sagração da Primavera, um espetáculo de dança contemporânea da Companhia Nacional do Bailado O sermão de Santo António aos Pés também será apresentado, desta vez no dia 18 de julho. Para além da arte, poderá contar também com um ciclo de gastronomia, em que vários chefes de renome estarão presentes. E para terminar o festival em Beleza, dia 23 de julho, poderão assistir a um concerto da Cuca Roseta, acompanhada do grupo Cotis. Ficamos agora com o tema Wildest Moments, de Jessie Ware. Para terminar, acabamos com o tema Surfista Solitário, de Gabriel Pensador, que esteve no passado dia 14 em Portugal para as Sebastianas, em Friamundo. Quem não teve a oportunidade de assistir ao concerto dado pelo artista poderá assistir dia 2 de agosto em Cantanhês e dia 17 de agosto em Ponta Delgada. Para já é tudo, ficamos com Gabriel Pensador. Até ao próximo programa. O